Um dia eu vi vovó Candunda botando sua saia ao luar. Cantava velhas ladainhas, saudando os seus ancestrais. As estrelas do céu a ouviam e passavam a brilhar muito mais. E cobriam de luz o terreiro ao som do caxambu, ao som do candongueiro. O jogo começou, respeito no terreiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Candunda me ensinou, o jogo é feiticeiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. O jogo começou, respeito no terreiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Candunda me ensinou, o jogo é feiticeiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Um dia eu vi vovó Candunda rodando sua saia à lua. Cantava velhas ladainhas, saudando os seus ancestrais. As estrelas do céu a ouviam e passavam a brilhar muito mais. E cobriam de luz o terreiro ao som do caxambu, ao som do candongueiro. O jogo começou. Começa agora mais um Muqueca de Siri em 104.5 pela Rádio Bronca em Barcelona e por meios proprietários via web para todo o planeta. Falando em Rádio Bronca, o coletivo está com um sistema de arrecadação para a publicação do livro com os 25 anos de história da rádio e também a confecção de um transmissor de 2.500 watts. Colaborem, informem-se através do sítio eletrônico radiobronca.info, bronca com K. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Flamengo. Na batida do jogo rasteiro, dou ao meu terreiro força pra lutar. O jogo começou, respeito no terreiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Candunda me ensinou, o jogo é feiticeiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. O jogo começou, respeito no terreiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Candunda me ensinou, o jogo é feiticeiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Toca o caxambu, toca o candongueiro. Você que me abandonou, entra que é tarde e fica à vontade. Meu samba de saudades veio dar as boas-vindas, perguntar pelas novidades. Guarde seus panos aqui e os desenganos em qualquer lugar. O perdão que você vai pedir, não peça não que ele está onde eu sempre estou. Poeta não sabe guardar de sabor. Não sabe guardar de sabor. Olha quem chega, que grata surpresa. Aceite

o céu clarear por cima do meu congado. Oxum vai descer com Xangô num cortejo dourado. Flor que a noite adormeceu vai despertar. Estrela de Oxum brilhar, o Badi Xangô vai bater no tambor pra meu amor dançar. Quando o céu clarear, quando o céu clarear, vou levar meu amor pra lá. Quando o céu clarear, quando o céu clarear. Xangô num cortejo dourado, flor que a noite adormeceu vai despertar, perfumar o rio, a fonte, a lagoa e a beira do mar. Oxum vai se banhar nos braços de Xangô quando o céu clarear. Quando o céu clarear, do A do Moqueca de Siri. Maitê Correia, Jongo Rasteiro, Beijo, Doniná, de Eduardo Gudim, Olha Quem Chega, Mariene de Castro, Roda Ciranda, Alcione, e Vamos à Luta, Aline Calisto, Oxóssi, Seu Mar, Gírias do Norte, Marília Medalha, Luanda Luar, Clara Nunes, Lama, Fabiana Coza, Quando o Céu Clarear. No fundo estamos ouvindo Arnaldo Batista, Honk Tonk, Patrulha do Espaço. Siga-nos no Twitter, @muquecadesiri. Tem a página no Metadados do Zuckerberg e temos o e-mail RiseUp. Indicamos para todo mundo, inclusive colaborem, doem, para que essa ferramenta de livre comunicação sobreviva. muqueca@riseup.net. Lembrando a todos que a Rádio Bronca está com arrecadação pública para construir seu novo transmissor e lançar seu livro. Bora contribuir. No descritivo do programa você encontra por onde. Agora com vocês, ou melhor, conosco, Robô Gigante. Sempre menti pro mundo e só você acreditou. Não fui eu que errei. Eu sempre acreditei em todas as histórias tortas que eu mesmo inventei. Eu nem mesmo sei. Fui eu, não foi por Deus. O que se leva dessa vida é o pouco que se viveu. Posso fazer se mentiras são verdades para mim. Não fui eu que errei. Não fui eu, não foi ninguém. Não foi você, não fui eu. Não foi por culpa de alguém. O que se leva nessa vida? Vai se perder no fim. O que se leva dessa vida? Vai se perder. O que se leva dessa vida? Vai se perder no fim. O que se leva dessa vida? Vai se perder. Fósforo pra queimar a mensagem que você mandou. Sem fumaça nem cinzas apagou. Desapareceu com o aperto de um botão. Sumiram todas pelo ar. Nossa história de amor que nunca aconteceu. Eu já tô dando um jeito de arrumar outro alguém pra pôr no lugar.

Falta de alegria, inocular uma nova epidemia, pra balançar o esqueleto e a apatia, abandonar toda a fã filosofia. Maria Alcina, com pé de serpentina. Cheguei! Foram me chamar? Maria Alcina, que é? Com pé de serpentina, papel machê, cantilha e purpurina. Misturar minha miçanga no seu corpo. Na minha coreografia tem seu padedê. Porque alguém tem que fazer o que é preciso, invadir o inconsciente coletivo. Uau! Maria Alcina, confete serpentina.